Programa Consciência Brasileira. Aí hoje tô num estilo e passo em trocadilho, mas tô muito afim de me arrumar. Estilo eu ostento, é tipo meu talento, é por isso que olham pra mim, agora sim entendo. O meu estilo é pesado, correntão, lupa louca é, siso ao cabelo eu então uso meu boné, e nem vou falar do butiloco que tá no meu pé. Na verdade cada um se veste como não pode, ligo quer. Para as marcas, isso eu não me importo, meu estilo marca, os kit bom eu porto, copo na minha mão, um drink bom eu corto, vejo os curiosos com seus olhares tortos. Estilo legítimo, elegante eu tô, às vezes futurístico, às vezes tô retrô. Jeans como rock'n'roll, Hendrix, Janis, o conselho bom eu dou, nunca sapatênis. Isso tudo começou com boné dos haters, de cordãozão, bombojaque com cabelo fade, depois de black power e calça larga, não é camisa de basquete, e com Air Force no pé. É que estilo cê não compra, ele nasce com a gente. Acho que houver, nunca pise no meu tênis. E não importa, meu compadre, se é de noite ou de dia. Que vagabundo com estilo é sempre na picadilha. Total um black, calça preta, bombeta. No frio vou pra noite de toco, jaqueta. Canta aquele rap, nossa função. Dança aquele break, nossos irmãos. Jet de caranga, nós é pesado. No salto falante, é rap, cê tá ligado. Periferia, é estilo black, cada um na sua, mas é. O meu estilo é pesado, correntão, lupa louca é, siso ao cabelo eu então, uso meu boné, e nem vou falar do boot louco que tá no meu pé. Na verdade cada um se veste como pode quer. Mano, tá indie, fez o convite pro rolê, já separei meu melhor kit, vamos aê. Boot pisante, pisa fofinho, em qualquer quebrada eu vou chegar no sapatinho. Bom, pra mim tá sempre bom, eu tô na rua de roubito e moletom. Hey DJ, play that song, LL Cool J, I'm bad. Jay-Z, Tom Ford, sessão. 50 boné numerado vendido, em 5 minutos é recorde, irmão. Eu tô no porte, irmão, firma tá forte então. No estúdio recording tá aí mais uma canção. O meu cabelo platinado, minha parede também. Sou convidado do Taíd, aqui é o Black, ele é. E falando de estilo, outro tem ou não tem. Aqui tu sabe que é aquilo, só visto que cai bem. Um paletó de linho, sobre camisa do LED. Ocasião faz o ladrão, e meu irmão essa pede. O cabeça do lado de chapéu de palha, mas preto couro da sandália. Estilo próprio arretado, preparado pra batalha. Cultura nordestina que espalha, com a cabeça da gana. Nesse bandeirada como chu em paz, se luxa mais, acabou que é puto bruto pai, isso não sai, mas não se tem muito custo, curta good vibe, sem matuta e surta putos good vibe, com a semana que criaram e multiplicaram, todos copiaram e se limitaram, desumanizaram, foi assim manipularam, vários funcionários, caras empresários que roubaram os salários honorários, para você todo padrão, para soltar a voz, pedi curtindo que sobressai, muito mais veloz, o espírito visto e a roupa cai, no fundo do agóis, empírico lírico aqui extrai, o imposto a nós. O meu estilo é pesado, correntão, lupa louca é, siso ao cabelo, eu então, uso meu boné, e nem vou falar do boot louco que tá no meu pé. Cada um se veste como pode quer. Pode crer, estilo não é o que você pode comprar, e sim como você usa o que tem. E mesmo de chinelo de dedo, se tiver proceder, é bem-vindo ou bem-vinda também. Salve, salve! Vamos começando aqui mais um programa Consciência Brasileira. E eu sou o Jeff Ferreira, e essa é a nossa rádio Estrela FM 94,5. Satisfação estar aqui com você. Já tá ligado, né? Que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música para curtir. E vamos iniciar a nossa viagem semanal pelas pedradas da música nacional. Vamos logo botar um som pra rolar sem enrolar. Se liga! O que você diria se eu fosse mais um pirado da noite sem doce? Eu não vou insistir. A vida inteira jogada ao léu, pés no chão, alma no céu. Eu não vou te seguir. E o que você diz entender? Eu fico louco em rádio cada vez chega mais tarde. Doente ou curado em cima de uma laje. As velas do Mucuripe vão bater no Planalto Central. As velas do Mucuripe vão bater no Planalto Central. Mucambo abriu os olhos, mas não quis acreditar. Mucambo abriu os olhos, mas não quis acreditar. Nós moramos no país. cagar de ser veloz, você entrou na festa. Cronômetro, copa, sapato, som de espécie da besta. Bora, hora, bola, girando conforme rotação e translação. É muita coisa acontece nesse ciclo, muita coisa acontece, né, à toa. Foi pra que sofrer sem dores? Vamos plantar árvores. Semeia a bondade na terra pra que possamos colher pé de amores. É, se seu coração que você sente, os loucos confundem os dados que se atrapalham com os loucos. É numérico, é climático, quanto custa o trâmite diplomático? É, reúne os loucos munidos de informação, se movimente um por todos, todos por um, de vez em sempre. Ele é moleque doido, ele tá no rasante louco, tá no rasante louco, ele é moleque doido. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Ele é moleque doido, ele tá no rasante louco, tá no rasante louco, ele é moleque doido. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Demorou pra balar demorou. Você já sabe o que tá escrito na cartilha. De A a B, W, Y, Z, é. Frequências moduladas, moduladas, conforme o seu acesso, o seu cotidiano, o seu vocabulário. Chamamos a sinceridade, é o que é que tem. Exercitar o biotipo, corpo, suave, está suave, liberte-se, se é que você me entende. Nossas mentes se situem-se, curtindo lá, outras coisas, tem muita sede ao pote. Saiu espingelado, não fez a curva na esquina, vivenciou um capote, é. Mas se ficar o bicho pega, se correr pega também. Vou lutar com o bicho, porém. É nós na vida em todos os hemisférios, transmitindo noticiário estéreo. Saca só, bang do bem, tem bem, bang, bang, bang, bang. Toma da mão dele o microfone. Não, chega, chega mais então. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Trilha o seu caminho, sonore o seu caminho. É essas mesmo, amém. Desejo mesmo para você, man. Muita calmaria nessa hora no que nos proporcionou. Os loucos se rebelou. Ele é moleque doido, ele tá no rasante louco, tá no rasante louco, ele é moleque doido. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Ele é moleque doido, ele tá no rasante louco, tá no rasante louco, ele é moleque doido. Se movimento, se movimento, se, se movimento, se. Se movimento, se movimento, se. Programa Consciência Brasileira. O sol raiou. Canta juntos, vamos dar as mãos. O sol raiou, Minas periferias num só coração. Essa truta aqui é o rap, não o crime. Não vim trocar tiro, vim falar de um mundo livre. Guarde sua maldade, descanse seu calibre. É tudo nosso, irmandade, nós somos do mesmo time. Sempre usei minha rima de maneira positiva. Não vai ser agora que eu vou trocar de camisa. Sempre tive um sonho, essa é minha obsessão. Ver o amor vencendo a guerra e a flor o canhão. É um só amor, tudo, tudo igualdade. Eu peço na humildade, é o fim da vaidade. Imagina só como seria diferente se Adão e Eva não ouvissem a serpente. Sem derrotado e sem vencedor, sem explorado e sem explorador. Um coral de anjos, serafins, querubins, tocando o arco o dia inteiro pra vocês e pra mim. Cê deve tá pensando, olha, do jeito tá loucão. Mas o mestre citou, se todos derem as mãos, aí o barato fica louco e ninguém saca das armas. A vida ia ser doce como um conto de fadas. Raiou, vamos cantar juntos, vamos dar as mãos. O sol raiou, Minas periferias, um só coração. Ó, poetas do passado, iluminem meu presente. Que meus versos sejam sempre firmes, fortes, conscientes. Alquimistas do saber. Tô muito aquém, transformem minha canção no vírus que espalha o bem. Carro, dinheiro, sexo, preconceito, ódio, inveja, paz do desespero. Um só amor, um só cultura calma, todos são de carne e osso, morre corpo, fica alma, até quando valorizar vaidade mais valia, se esse jogo tem juiz, apite o fim dessa partida. Olhos, irmão, já vi de várias cores, olhos vermelhos e espelho de minhas dores. Num passado bem recente, o poeta citou que conheceu a verdade e ela o libertou. Deixa a cor dos olhos superar a cor da pele, prevalecendo a igualdade, a liberdade resplandece. Minha canção é um grito de esperança, a terra desce. Seja justo hoje, que amanhã a Deus pertence. Quantos traçantes no ar, quantos carros da preserva a R15 vai parar? Não podemos esperar, simplesmente parasitar, até a última trombeta do arcanjo ecoar. Talvez seja tarde pra livrar seu irmão da grade, pra te libertar do crack, pra dar fuga do denag. Quantos mais vão precisar se perder pra se encontrar? Quantas lágrimas do rosto dos humildes vão rolar? Cabeças decepar, quantas vidas dizimar? Quantas perguntas sem respostas o vento irá soprar? Pode me tirar, pode me chamar de doido, não sou, mas que ninguém, nem o tonto e nem o zorro. Eu sei, o barato é louco, nas cadeias, nos morros, na hora da ação, só reage quem é louco. Rossou, levou pipoco, fui pra casa sem pescoço. O homem à deriva, navega no desgosto, mas quem é verdadeiro não se entrega jamais. Calça a sandália da humildade, veste o manto da paz. Estenda a mão, pois não será em vão, todos juntos um amor, um só coração. Voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. E você acabou de curtir Selvagens à Procura da Lei com Mucambo Cafundó, Titãs com a música A-A-U-U. Curtiu também Movimente-se do MC Sombra e Mundo Livre do grupo Face da Morte. Essa é a Rádio Estrela FM e eu sou o Jeff Ferreira. Você está na sintonia do programa Consciência Brasileira, tocando o melhor da nossa música. E no nosso quadro Música.doc de hoje vamos até a Jamaica brasileira, São Luís do Maranhão. A cidade tem uma cena própria no reggae, arrastando multidões nas radiolas, ou seja, as equipes de sons, formadas pelos DJs e os gigantes paredões. A paixão pelo ritmo fez com que o reggae e suas variações se popularizassem na capital maranhense, tornando São Luís referência em produções e consumo da música e dando a alcunha de a Jamaica brasileira. Não se sabe ao certo como o reggae chegou no Maranhão, mas a certeza é que os maranhenses incorporaram o ritmo em sua cultura e cotidiano. Uma das teorias é que as ondas médias dos rádios de São Luís captavam transmissões do Caribe. Assim, muitos adeptos mais antigos afirmam que já escutavam o reggae nos anos 70, antes mesmo de saberem o que se tratava aquilo. Outra teoria é que os marinheiros jamaicanos chegavam a São Luís e, sem dinheiro para refeição e hospedagem, davam vinis de reggae como moeda. Isso nos anos 50 e 60, o que ajudou a inserir o estilo musical na cidade. Com o baixo e os graves do reggae marcando forte e a repetição da guitarra, responsável por criar a ginga do estilo, logo o ritmo caiu no gosto popular dos maranhenses. Os pioneiros a tocar a música reggae no estado foram Serralheiro, Nat Nathanson e Ribamar Macedo. E vamos de música? Para sentir um pouco desse clima da Jamaica brasileira, vamos ouvir na sequência as pedras Regueiros Guerreiros, do grupo Tribo de Já e de direto de São Luís. E seguindo o clima do reggae, vamos ouvir também Firmamento, da banda Cidade Negra. Se liga! se levanta. Na Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Eles descem dos guetos logo cedo, se concentram nas praças e ruas do centro, lavando, vigiando carros, vendendo jornais, construindo prédios, obras, cuidando de casas e quintais. São menores, maiores brasileiros, são os grandes verdadeiros do Maranhão. Guerreiros, guerreiros, grandes verdadeiros. Jamaica brasileira, mais uma batalha que desperta a nação regueira. Ninguém jamais parou pra pensar na sua condição de cidadãos com direitos, lutando em condições desiguais, lutando contra preconceitos, diferenças sociais. Só que no fim de semana o reggae é lei. Pensa, no toque, no pop, no espaço, todo regueiro é um rei. Regueiros, guerreiros, três verdadeiros. Regueiros, guerreiros. O que é que eu vou fazer agora se o teu sol não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloridas existe uma que eu não colori. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira. Você acabou de ouvir Regueiros Guerreiros da Tribo de Jah e ouviu também Firmamento da banda Cidade Negra. Esse foi o quadro Música.doc. Você está comigo, Jeff Ferreira, na sua rádio Estrela FM. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira com mais música. Se liga! Estamos de volta na sua rádio Estrela FM, esse é o nosso programa Consciência Brasileira e eu sou o Jeff Ferreira. E vamos que vamos! Vamos para o nosso Top 5 Discos, com aquela lista de 5 álbuns para você conferir e curtir. Se liga que hoje temos... Oji, Crônicas da Cidade Cinza, de 2011. O rapper Rodrigo Oji conta diversas histórias tendo como plano de fundo o monstro gigante cinzento que é a cidade de São Paulo. Ao longo das 19 faixas, Oji e seu incrível flow constrói personagens e situações que vão se encaixando em meio às rimas e batidas, um dos melhores trabalhos do rap nacional. Não para, a cidade só cresce. O trânsito trava, aumenta o estresse. O monstro parece de prédios, ruas, viadutos, que devora tudo. Mas se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Nessa cidade de Santo é só o nome. São Paulo é cruel. O esgoto suja o rio, o prédio arranha o céu. A fumaça faz o véu que deixa tudo acinzentado. Raimundos chega com Lapadas do Povo, de 1997. Disco com 20 anos de história. Esse é o quarto álbum de estúdio da banda brasiliense, deixando um pouco de lado o forrocore e apresentando um trabalho mais voltado ao hardcore e ao metal alternativo, com letras menos debochadas e mais sérias, fazendo desse um disco importante para o rock nacional. Elza Soares com A Mulher do Fim do Mundo, de 2015. Esse é o 34º álbum da carreira da cantora. As 11 faixas do disco viajam pela música e vão do samba ao rock, do rap ao eletrônico, com muito groove, e abordam temas atuais como a violência doméstica e o sofrimento urbano. Disco que ganhou o Grammy Latino de 2016. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tramba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tramba firmeza. Pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau, pena que corre é mil grau. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Beleza, mano, fica com Deus, quando der a gente se tromba firmeza. Os Paralamas do Sucesso com Selvagem, de 1986, terceira obra dos Paralamas, produzido por Liminha e gravado pela EMEI. O disco varia do rock new wave ao reggae, dub e ska, misturando Brasil, Jamaica com África, com letras de forte cunho social como Selvagem, O Homem, A Novidade e Alagados. A polícia apresenta suas armas, escudos transparentes, cacetetes, capacetes, reluzentes e a determinação manter tudo em seu lugar. O governo apresenta suas armas, discurso reticente, novidade inconsistente, e a liberdade cai por terra aos pés de um filme de Godard. A cidade apresenta suas armas, meninos nos sinais, mendigos pelos cantos, e o espanto está nos olhos de quem vê o grande monstro a se criar. E chega também GOG com Munhá High Tech, álbum de 2017, 11º disco do poeta GOG, monstro do rap nacional, que chega nesse trabalho com 9 faixas, beats contemporâneos e letras bem enganjadas, trazendo novas músicas com a essência do velho GOG. Bate do passo, mas despercebido não passa. Chicote estrala sem dó em vocês, é o rap e suas leis. Era uma vez, uns caras com várias piadas sem graça, sem colocar a mão na massa. Era uma vez, batido passa, mas despercebido não passa. Chicote estrala sem dó em vocês, é o rap e suas leis. Vim de mudança quando o papai mudou do paraíso. Recebidos do DF, com a baita chuva de granizo. Chegamos no quadrilátero, com a bunda quadrada. Lata de frito sem nada, barriga cheia. E vamos curtir um som desse álbum, um High Tech, de 2017. A faixa Escrevo Demais, do poeta Gog. Se liga aí! Escrevo demais, escrevo demais só pra te ver, meu bem. Ei, rapaz, quer dar paz, capaz de me explicar o que é paz? Paz, três letras, logo três letras. Gritas, grotas, gotas, lenço, tocas, tretas, trutas. Frutas, estéreis, palmar, poluído e venenou. Só quem não provou sabor, salvou. Frango frito, frigideira, alimentou família inteira. Garrafa d'água fria, tá cheia a geladeira. Amanhã tem feira, o que sobra da feira. Banho de mangueira, manga na mangueira. Rua, minha estação primeira. Dez em mim, então jasmin, então jobim, subiu dois tiozinho. Pode vir limpo em mim, sem efeito em mim. Sempre acreditei que sim, seria um ser de paz, de luz, mesmo de capuz. Morando longe do centro, com gato pra ter água e luz. Só capaz de reduz a um ser desordeiro. Não dê no bolso um ponto, quem é o trapaceiro? Ei, rapaz, quer dar paz, capaz de me explicar o que é paz? Pois hoje declaro guerra a essa paz da TV, dos jornais. Quer mais? Tem muito mais. Privada, ter privada. Defeco na água que bebo, como da carne o sebo. Homem morcego, nunca foi, será herói. Dos moleque que guia as mobiletes lá em Niterói. Que anda com tudo em cima, no Nordeste de Amaralina. Saca vem, pode vir que tem. Gente sim do bem, em todo lugar tem. Tem ruim também, testa não ninguém. Atrasa lado não, gueto só quer paz. Paz que nunca chega, desisto dessa paz. Babilônia em coma, abortou sonhos reais. Chegou o caminhão pra arrancar minha paz. Barraco na caçamba e a família como faz? Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Ei, rapaz, quer dar paz, capaz de me explicar o que é paz? Faz três letras, Doc três letras, caos normal total, mente estabelecido. Crente que tá frente a frente com seu inimigo. Bala faz zumbido, zumbi zambi, tô perdido. Me achei, paguei, pra mim mesmo a recompensa. Globo pensa, récord pensa, fita pipa pensa. Passou um sarau, celeiro, vai ó, tarde é de sol. Empolgou, deu linha, dedo voa, cheio de linha. Pipa voada, cai na casa, cai a casa, vaza. Casamento entre a paz e a guerra, mata um. Prende um, premia um, chora dez. Piauí, Jiguéis, Cariri, Pernambués. Meu chão, meus pés, coração, minhas veias. Teias abertas, alerta para a América Latina. Sintonia fina, sim senhor, eu vou pra cima. Sabendo que é tenso, muito mais que se imagina. Ei rapaz, quer dar paz, capaz de me explicar o que é paz? Hiroshima, Hiroshima, Nagasaki, Nigasaki, saca só da B.O. Acaba no corró, bem pior que tá, melhor não vai ficar. Pouco demais, persigo a paz desde criança. Quem sabe ela cansa, pondo só peso na balança. E senta pra conversar, tenta se explicar, sem blá blá blá, porque hesita sempre andar do lado de cá. A todo instante, quase inoperante, tão distante. Branca, branda, longe passa, longe da massa. Passa tempo, passa tudo, mas a paz não passa. Paz que nunca chega, desisto dessa paz. Babilônia em coma, abortou sonhos reais. Policial lança seu hit desde outros carnavais. Olha o Zayar, tem demais. Ó o gás. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem. Escrevo demais, escrevo demais. Escrevo demais só pra te ver, meu bem.

vou começar, meteoros no céu, fogos de artifício, 4, 3, 2, 1, o bomba lança um míssil, o universo no meu verso, todos os planetas, eu resumo no papel com a ponta da minha caneta, espasmo no falante, cante alto bastante, com mais conhecimento do que livro na estante, vou caminhar, vou comigo conversar, se começar uma treta quem vai separar, conflito vascular, contra-ataque molecular, neurônio querendo brigar, nunca gaste o que não tem, assim não dá, juntos cago pra colar, só rima é poça d'água, a minha é alto mar, mental alterado, bumbo caixa mudado, é louco, é quadrado e redondo, rouco cantando no coro, laboratório, cubo de ensaio, um invento eficaz, mudo funk numa mesa de 8 canais, em maionese, qual é que é bombar? Segura o leme, não deixa o barco virar, eu vou que vou, navegando no verso, tô chegando no pedaço, só não vê quem é cego, indiscreto pra quem não sabe, mas desleixado e boca suja, cadê esse Gonçalves? Filha da puta, na minha rima é Judas, comece a rezar o Pai Nosso, quem sabe Deus te ajuda a sair desse buraco de onde está, o novo milênio te espera pra revolucionar, mudar esse cenário que todos já estão cansados, o roteiro é sempre o mesmo, texto manjado, a caminho do desconhecido, tira um eletroverso, encefalograma do meu raciocínio, faminto por conhecimento, eu quero é mais, hip hop inteligente na primeira página dos jornais, seja branco ou preto, sempre você mesmo, guarda das sete chaves no baú, está o segredo, minha rima é uma psicoterapia, tão complicada que nem Freud explica minha teoria, e aí bomba, me diz o que vai ser, eu vou bem alto decolando com o SP, funk, novo milênio, já chegou o novo tempo, tudo aquilo que não foi feito, funk, novo milênio, já chegou o novo tempo, SP trazendo invento, funk, novo milênio, já chegou o novo tempo, renovação do pensamento, funk, novo milênio, já chegou o novo tempo, fique ligado, não tem jeito, funk, novo milênio, já chegou o novo tempo, SP fazendo efeito, funk, novo milênio, já chegou o novo tempo, ouvidos abertos, olhos atentos. Voltamos! Eu sou o Jeff Ferreira e você está na sintonia da Rádio Estrela FM, no programa Consciência Brasileira. Acabamos de curtir o poeta Gog com Escrevo Demais, Charlie Brown Jr. com a música Só Pra Vadiar, Ellen Oléria mostrando sua versatilidade com o som Testando, e ouviu também SP Funk com a música Funk 2001, do seu álbum clássico O Lado B do Hip Hop. Chegou a hora de nos despedirmos. Vamos finalizando aqui mais um programa Consciência Brasileira. E você curtiu, já sabe, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM 94,5 e semana que vem tamo de volta com mais música. E vamos que o som não pode parar. Quer ouvir a reprise do programa? Então acesse o site www.submundodosom.com.br. E lá você pode conferir esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, aquela perguntinha. O que há de novo? De Limeira, a banda Vigários Crude Island, rolando som 8 e pouco. E espalhada pela região, os malucos da banda Mosaico Brasileiro, agitando com Uma Música Pra Você, representando a nossa localização 019. Agradeço a sua audiência e até semana que vem com mais som! Amigos, mas tem quilômetros de banho. Saio atrás de ouro. aqui. A minha mente saiu deslizando no espaço inconsequente. Eu já perdi um pensamento longe. Bem despedido, se conforta igual um monge. Tá manjando, tá processando. Querendo dançar tango enquanto o rock tá tocando. Música toca, toca. E a música toca.